No final da manhã de terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, equipes da Polícia Militar trabalhando. E por volta de 11 horas e 20 minutos, a abordagem a um indivíduo suspeito. Segundo informações dos policiais, foi na Avenida Paraná, próximo à Delegacia da Polícia Federal. O cidadão indo para o trabalho, abordagem de praxe, checagem de documentação e a descoberta de um mandado de prisão em desfavor de Marcos Bergamin Martins, de 32 anos. A comarca que exigia sua prisão era Ubiratã. O crime, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 6ª SDP para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.